Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just feels just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Bem-vindos a mais um Tripcast, e hoje estamos aqui com a presença do artístico Dante. Contamos também com a presença do decisístico HDR. Decisístico? Não, que é decisístico? Acho que decisístico. E contamos aqui com a presença do inoxidável Wellington MacGyver. MacGyver? MacGyver? MacGyver, eu vou ali abrir uma porta com um guarda-chuva quebrado. E aqui também com não tão bem desenhado, que parece uma arte do Humberto Ramos, Mônio. Isso foi realmente nossa! Acabou com o cara. Ô Mônio, só um comentário antes de você falar aí. O pior é que realmente seu avatar parece o desenho do Humberto Ramos. Eu tô olhando aqui. Mas pode falar, vai. É como se Humberto Ramos estivesse desenhando pro gorilas, né? Então, mas como sempre, reunidos, graças aos esforços daquele que vive tentando desenhar no Excel, o Eric. É a cisma que eu sou viciado com Excel, como eu te contar, viu? Deixa eu colocar não é uma cisma, é uma comprovação de fatos. Deixa eu colocar seu nome aqui na minha planilha negra. Peraí. Eu não recebi planilha nenhuma com a pauta, então. Bom, e um tempo atrás aí, eu e o Daniel, a gente tava conversando. Eu acho que o assunto surgiu por causa do Humberto Ramos mesmo. Exato. Sobre os artistas, né, que já trabalharam com Homem-Aranha e tudo mais. E hoje a gente tá aqui pra bater um papo sobre vários artistas, falar bem, falar mal e etc. Logo depois da música aí, né, Magali? Sobe a música. Bom, então, pra começar aí o bate-papo sobre os desenhistas, acho que a gente pode começar lá com o primeiro, né? Já que a gente vai falar focado no Homem-Aranha, a gente pode começar falando do Steve Ditko, né? O verdadeiro criador do Homem-Aranha. É, exatamente. Polêmica. Sentia-se quase uma catarse aí, hein? Se não gostou, engula! Como diria o Borghetti, né? Mas por que que você fala isso? A gente sabe aqui, mas fala pros nossos ouvintes por quê. Ah, bom, caso você tenha vivido numa concha, eu acho que o Stan Lee criou todos os personagens da Marvel que aparecem nos filmes. O Stan Lee, obviamente, foi o equalizador de todo o talento criativo que envolveu a linha editorial da Marvel Comics no seu início. Então ele, com o seu talento empresarial, Man Baby, e também talento como escritor, ele serviu mais ou menos como um nível, né, para conseguir conter um pouco o ímpeto criativo e até mesmo conduzir essa criatividade de alguns dos seus colaboradores. Entre eles, o citado Steve Ditko, né, que inicialmente o Homem-Aranha ele era para ser um personagem que teria design e histórias desenhadas por Jack Kirby, que fazia 99% do que saía na editora. Uhum. Porém, o Steve Ditko, que já era colaborador da Marvel na época, que ela se chamava Atlas Comics, o Steve Ditko resolveu então dar algumas sugestões referentes ao visual. O Homem-Aranha mesmo, ele ia ter um visual parecendo um herói dos Pulps, né? E quando o Steve Ditko, ele pegou e aboliu a cueca por cima da roupa, fez aquele design ultra inovador que até hoje é um dos designs mais arrojados de uniforme de personagem, ainda mais para a época que foi feito. E também, como o próprio Steve Ditko, ele participava do processo criativo das histórias, quem conhece o trabalho do Stan Lee sabe que o Stan Lee instituiu um gênero de roteiro chamado Marvel Way, que ele sintetiza o roteiro e deixa para o desenhista fazer a decupagem de números de quadrinhos por página, quem vai falar o que primeiro, ângulos de câmera e até mesmo ideias de trama. O Steve Ditko teve, sim, uma parcela muito criativa. E por mais que as pessoas digam que o Steve Ditko é um cara, vamos dizer assim, que era limitado para sua época, eu acho que não. É só você ver como um cara como o Steve Ditko conseguia botar detalhes em demasia em quadrinhos pequenos, que tinham, às vezes, o tamanho de uma carta de baralho no original, sabe? E sem falar as mãos, cara. O modo como ele trabalhava as mãos dos personagens é uma coisa que até hoje em dia a gente tenta fazer e não consegue. A gente já destacou em vários Trip Views Classics que a gente fez que ele era um pouco ficcionado em desenhar mãos, né? Tinha várias mãos em primeiro plano e outras coisas assim. E nas revistas do Doutor Estranho ele viajava bastante também, né? Criou aquele visual Não, ele não viajava bastante só no visual. Ah, Doutor Estranho tinha uns rolos de peiote ali bonitos. O fato é que o Steve Ditko, ele, por muito tempo, ele teve no gibi do Homem-Aranha, né? E um dos motivos, inclusive, que fez com que ele ficasse um artista regular era porque ele participava bastante do processo criativo. E eu acho que o Steve Ditko também, ele foi um dos primeiros artistas na linha de quadrinhos de super-herói a trabalhar o protagonista de uma revista como um ser frágil, assim. Porque quando tu viu o Peter Parker que o Steve Ditko fazia, tu tinha vontade de dar um pão pra ele. É verdade. Que ele era magrelo mesmo, o cara era raquítico mesmo, tu tinha pena do moleque. E era aquilo ali, é o que eu sempre digo, Homem-Aranha é inovador, porque ele é a fusão do sidekick com o protagonista, né? Apesar do Capitão Marvel, do C.C. Beck, ter feito isso nos anos 40, o Homem-Aranha, eu acho que ele deu um sopro de novidade na indústria por trazer com uma nova roupagem esse conceito. E a arte do Steve Ditko casava muito bem com isso. E realmente, eu já vi algumas críticas, e quando eu era mais novo, acho que eu já até falei isso também, que o desenho do Peter Parker, do Steve Ditko, é o que você falou, é meio raquítico, ratíquico não, né? Ratíquico. Meio raquítico e tal. Mas realmente combina, né, com o personagem na época lá. É, muito, combina muito, cara. Vale comentar também que por ele ter sido o primeiro desenhista regular, né, do herói, ele também foi responsável pela cocriação dos principais vilões, né, do Aranha. Ah, sim, realmente, que ele ficou até ali pra edição 37, 38, ou seja, mais de 3 anos, né, um pouco mais. E praticamente todos os personagens, todos os vilões principais do Homem-Aranha nasceram nessa época, né? É, eu acho até que é chover no molhado falar o que eu vou falar, ainda mais num podcast sobre o Homem-Aranha. Mas assim, cara, a gênese do personagem, todo, vamos dizer assim, todo o leitmotiv do personagem tá na dupla Stan Lee e Steve Ditko. Mesmo que a gente remeta algumas coisas do John Romita Sr. ou outros artistas, eu acho que todo esse background do personagem ser um pouco desprotegido, do personagem tem muito desse nervosismo que tu sentia nas páginas do Steve Ditko, sabe? Aquele esquema meio claustrofóbico, tu ter quadrinhos quase todos do mesmo tamanho. E quando tu tinha splash pages, né, que são aquelas páginas inteiras, era sempre antológico, né? Aquela sequência mesmo que o Stan Lee, por diversas entrevistas, ele lembra do Peter Parker como Homem-Aranha preso embaixo dos destroços e ele tendo que arrancar forças pra erguer aqueles destroços com a água caindo sobre ele. Meu, aquilo ali é uma lição de narrativa, sabe? Que um cara fazendo isso na época que ele fez só mostra o quanto que ele era foda. Exatamente. E você comentou aí do John Romita, o pai, né? John Romita Sr. Isso. Que foi justamente ele que substituiu o Steve Ditko após a saída dele, né? Não vamos entrar nos detalhes da saída do Steve Ditko, senão o Tipcast vira só sobre isso, né? Vocês já devem ter feito algum episódio desse, então tá aí o link, seu safado. A gente já falou isso, acho que espalhado em vários programas, né? E no próprio TripView que a gente fez da Amazing 38 também. Exatamente. Eu só queria destacar que as várias qualidades do Steve Ditko, desenhar um carrapato atrás do aranha não era uma delas. É realmente o único defeito, né? Eu acho que ele tentava, da mesma forma que ele desenhava o Peter raquítico e tudo mais, ele tentava fazer a mesma coisa com a aranha atrás das costas, né? Era o ponto fraco dele, dá um desconto. É, também, né? O cara não queria ser perfeito demais, né? Ai. Cara, eu respeito um cara que costuma ter a paciência de Jó com os prazos que a Marvel tinha naquela época pra desenhar um vilão que tem uma roupa de oncinha e ele fazia todas as pintas, né? E não é pra qualquer um. Nós só temos que pensar bem. Só antes de falar. Só a teia do uniforme do Homem-Aranha já é trabalhoso, né? O Jack Kirby nunca teve saco pra fazer elas pra todos lados. O Steve Ditko sempre acertava, velho. Então, aí eu comecei a falar do John Romita, que foi o cara que substituiu o Steve Ditko, e ele meio que desenhou o visual do Peter Parker e do Homem-Aranha, que é o mais conhecido até hoje, né? Eu acho que quase todo mundo, quando pensa em Homem-Aranha, principalmente os desenhos antigos, vem a imagem do John Romita, né? E é o cara que fez o Peter Parker pra academia, né? Vem a imagem do Peter Parker, não do John Romita. Ah, ok. Fez pra academia, foi boa. É verdade, deu aquela bombada, né, velho? Agora, eu acho interessante que, lendo o livro da História Secreta da Marvel Comics, e conversando também com o Roberto Guedes sobre alguns aspectos, o John Romita, ele deixou, vamos dizer assim, as histórias do Homem-Aranha muito próximas com os quadrinhos de romance que ele estava acostumado a desenhar, né? Verdade. Pra Atlas Comics. E aí quando tu pega as figuras femininas, né? Todas elas ficaram gostosas, velho. Até a Tia May ficou gostosa, aí, velho, é impressionante. Ele tinha esse poder, né, cara? Até a Tia May. Até faz um pouco de sentido, né? Assim, realmente ele... Você é gostoso? Não. Eu tô voltando ao assunto anterior aqui. Octopus concorda. Concorda, né? Octopus apoia, né? Faz um pouco de sentido o Peter ter mudado o visual, até por causa da passagem do tempo também, né? Realmente, o John Romita deu uma bombada no visual do Peter lá, mas ele era um adolescente nas histórias quando o Steve Ditko desenhava. Quando o John Romita pega ele pra desenhar, já tá indo pra faculdade, né? Então tem uma diferença pequena. Não justifica a mudança tão grande, né? Mas vamos, dá pra justificar um pouquinho, né? Não, mas ó, e aí eu acho que é interessante lembrar também que antes do John Romita, eu posso estar falando uma grande merda, vocês me corrijam, porque vocês têm o conhecimento, vamos dizer assim, da rotatividade dos artistas desse período muito melhor do que eu. Eu tô chamando vocês de velho sutilmente. Olha só, eu acho que o Jill Kane, né, assumiu bastante a revista antes do John Romita, não foi? Ou foi, eu tô enganado? Não. O Jill Kane veio depois. Isso. Jill Kane veio depois, então, é isso, né? Foi. Porque aquela fase do Norman, do Harry Osborn drogado, ela é do Jill Kane, né? Isso, e é depois do... E é depois, né? Do Romitão. Do Romitão. É. Quer dizer, o Romita arregou e caiu fora, é isso? Quando ele chegou, ele tava desenhando a revista do Demolidor. Aí acho que como o Stan já sabia que o Steve Ditko ia sair, tanto que teve umas edições ou outra que ele colocou o Aranha participando na revista do Demolidor pra teste, pra ver se o Romita sabia desenhar o Aranha. É, um pouco depois o Romita começou a desenhar na 39 e na 40, que foi exatamente a primeira das 372.892 batalhas finais com o Duende Verde lá. e foi, o Steve Ditko ficou até a 38 mais ou menos, e aí na Amazing, o John Romita ele fica até lá pra 101 mais ou menos, na sequência, né? Sem outra pessoa desenhar. Ó, ele ficou da 39 a 88, depois da 93 a 95. Ah, é verdade. E da 106 a 119. Ele ficou bastante tempo, né? Sem revezar com outras pessoas. Não, e até uma última observação sobre o Sênior. Nesse período aí, o Sênior também ele acumulava a função de diretor de arte da Marvel, não foi? Ah, eu acho que a partir da metade, mais ou menos, desse tempo que ele tava na revista do Homem-Aranha, ele virou diretor de arte, realmente. Sim, ele fazia design de um bocado de uniformes, também cuidava da arte de capas, fazia supervisão das artes de capa, né? Função essa abraçada pelo Dave Cockrum depois, né? Eu tô pensando aqui, eu acho que ele virou diretor de arte pouco antes de ele sair e outros desenhistas começarem a desenhar o Homem-Aranha, né? Deve ter sido justamente isso. Por causa da função extra aí que ele ganhou, né? Isso aí. E não necessariamente na sequência, mas dois artistas que vieram depois aí também ficaram algum tempo e desenharam histórias famosas, né? Foram justamente o Jill Kane, que vocês comentaram, e o Rosandro, né? Sim. Grande Rosandro. O Rosandro é um que ele acho que eles muito subestimam ele, mas ele pegou aquele período, né, em que os filipinos estavam começando a pegar trabalho pra caramba, né, na Marvel, né? E aí, ele foi um sujeito, pelo menos, eu nem tô dizendo que ele é filipino, mas ele foi um sujeito que conseguiu segurar o ritmo da revista, né? A gente tá fazendo atualmente os Tweep Views Classic lá dos anos 70, né? Uhum. E a maioria das revistas tem sido os desenhos do Rosandro até então, né? Eu acho que eu peguei o Aranha aqui no Brasil como leitor, sabe? Eu comecei a ler as histórias do Aranha pegando essa fase do Rosandro. E eu acho que tinha aquela Jim... Não, era o Jim Salicrup. Como é que era o nome do outro cara, velho? Jim Mooney. Jim Mooney, isso aí, exatamente. Que era o material da Abril, da transição RGE pra Abril, né? Isso é mais ou menos essa época aí. E o crossover com o Super-Homem foi ele que desenhou, né? Isso, que páginas lindas, cara. Nossa, eu tenho a edição histórica da Ebal. A gente até citou num episódio lá do ArgCast, do Orgulho da Prateleira. É impressionante o dinamismo dessas páginas, porque nessa época a gente tava tendo um pouco desse esquema do overaction nas páginas, né? Caras como o Gene Colan trouxeram isso pros quadrinhos, né? Mas a gente não pode esquecer que o Gene Colan também, ele é pregresso do Neil Adams, que foi um cara que, eu acho que ele massificou esse esquema do exagero, da postura teatral do personagem, para parecer um pouco mais exagerado, ângulos exagerados. E essa história do Superman com o Homem-Aranha, que o Rosandro ilustrou, tu tem páginas, por exemplo, que pega do ângulo do pé do personagem e vai botando o corpo em perspectiva. Isso é difícil pra caramba pra se fazer. E eles faziam isso aí brincando, sabe? Acabei de lembrar que quando a gente fez o Trip View dessa história aí, o Super-Homem faz malabarismo com... um malabarismo com um bando de nativo lá. Africano lá. Da... um clássico. É, eu não falei isso no início, mas vou comentar agora aqui pra ninguém vir reclamando depois nos comentários. A gente não vai falar de todos os artistas que trabalharam com Homem-Aranha, né? A gente não colocamos aqui, por exemplo, eu acho que não colocamos na pauta aqui o John Buscema, por exemplo, que ele desenhou um pouco antes do Rosandro, né? Então tem outras pessoas também. Colocamos o irmão mais relevante. E eu adoro a arte dele. Eu preciso dizer, olha, eu não sei se meu amigo Mano Araújo, que é colaborador eventual nosso lá do ARG, também já escutou isso aí, mas ele tem um ódio abissal, cara, pelo Saul Buscema. E eu falo pra ele, tu é guri de apartamento, velho. Saul Buscema era bom pra caramba, cara. Não era, não. Calma, mano. Era bom, sim. Eu concordo com esse teu amigo aí. Era bom, sim, cara. Pelo amor de Deus. Só um pouquinho. Se coloca na posição dele, tá? Pense bem. Ele tinha um irmão que era sinônimo de realismo no quadrinho da Marvel. Se o cara entrasse na indústria, ele ia ser uma cópia do irmão. Então ele pensou na estilização, ele pegou como referência o Kirby, cara. Então é lógico, cara, que ele tinha que seguir uma tendência, ou era o realismo do irmão dele, aí ele ia ser chamado sempre de John Buscema da Terra 2. Então ele preferiu... Ele ia ser o irmão do John Buscema, como ele é. Ah, velho, eu tenho minhas objeções. Tanto... Cara, veja o Romitinha. O Romitinha, ele começou fazendo o traço que era indistinguível do pai. Meu, ele é filho dele, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Como não? Depois ele desenvolveu o estilo dele. Mas claro, velho, nós estamos falando do Maé, época que os caras pegavam trabalho porque eles tinham que parecer fulano, velho. Aquela época era assim, meu. Era muito comum. E outra, cara, o traço dele simplificado fazia com que ele tivesse o dobro de velocidade do John. Ah, o problema não é simplificar. O problema é que eu acho o traço dele pesado, sujo, chapado. É, não dá, não consigo. Só o Buscema não me desce. Tá bom, prefere Humberto Ramos. Pesado é músculo. Prefere Humberto Ramos, tá certo. Não, Humberto Ramos eu não classifico nem como desenhista. Nossa. O engraçado do Humberto Ramos é que depois que eu comecei a ler muita coisa atualmente que tem o Humberto Ramos, eu nunca odiei o Saul Buscema igual o Mônio fica falando. Eu sempre achei um desenho assim, desenho mais ou menos, né? Mas vamos ler. Agora, depois que eu vi as histórias com o Humberto Ramos, eu acho o Saul Buscema um bom desenhista, sabe? Maravilhoso. Aí é covardia. Isso é covardia contra os dois. Se nesse podcast tu vier me dizer que o McFarlane é melhor que o Saul Buscema, velho... Desligar agora, né? Olha, é tempo. Você vai desligar agora. Não, a minha fase de gostar do McFarlane foi quando eu era moleque. Hoje em dia eu vejo tanta falha em anatomia e coisa e tal dele que me irrita. Ele contribuiu bastante na época lá, que todo mundo só comprava as revistas pelo visual, né? Mas realmente é um pouco exagerado, né? Eu admiro o detalhismo que ele tem, mas, eu lembro que tem uma do, se não me engano, é aquele especial que é com o Wolverine, o Aranha Wolverine. Uhum. Pô, tem uma hora que tem o Peter de costas, tem duas bolas, acho que ele tá com dois tumores ali. Eu não sei explicar o porquê que ele fez... Ele é um super-homem, tem quatro testículos. Engraçado que o McFarlane, a gente até já fez um programa só sobre ele aqui, só para dar trabalho pro Eric colocar no postinho. Que bom pra ele, né? Tá tudo linkado, tá tudo linkado aí. Que ele começou, vamos dizer assim, com um traço meio normal nas primeiras edições dele. A própria primeira aparição do Venom, que é ele que desenha, o traço tá bom. Depois ele começou aquelas viagens, quando deram o título da Spider-Man pra ele. Ele começou a viajar, colocar o Aranha pela exposição, todo... parece que tava tendo um piripaque play no ar. É quando criaram um título pra ele, né? Sim. É, foi na. Acho que ele assumiu mesmo na Amazing 298, né? É, por aí. E aí, sim, depois pouco ele. Tanto que hoje, no dia da gravação desse podcast, eu comprei aquela edição da Salvati, tem o Nascimento do Venom, e eu tô olhando aqui a edição. O desenho dele é limpo, é um desenho legal. Mas o problema aí. Não é o problema, né? É a solução. É porque aí a arte final não era dele. Tu tinha um arte finalista trabalhando com ele. Era um cara que limpava o desenho dele. E outra, aí ele ainda tinha que seguir muito a demanda do editor-chefe, cara. Quando ele fez o título próprio dele, ele assumiu as rédeas. E aí sim, ele fez qualquer merda, né, velho? Nossa, aquela tormenta, velho. Pelo amor de Deus, cara. Cara, aquilo, o cara tem que ter autismo pra ler aquilo, velho. Aquele roteiro redundante. Depois reclamam do Stan Lee, velho. Roteiro redundante em 1990, né? É, velho. Tá bom? Não, vocês falaram do Saul Buscema e agora falando de arte finalista, acho que cabe aqui já puxar um outro nome que eu coloquei na lista aí pra falar mal, que é o Bill 520. 520? Ai, é, eu não sei falar o nome dele direito, então é 520. Se eu não tô enganado, é Sienkiewicz, mas não posso estar errado. É Sienkiewicz. É 520. Que 520. Na época da... preparar o barulhinho de cheque aqui. Na época da Saga do Clone, que ele arte finalizava as histórias do desenhado pelo Saul Buscema, ele praticamente jogava um vidro de nanquim na folha e ia espalhando, porque podia ser a história se passar no mais claro dos dias. Era uma coisa escura que você não via o que estava acontecendo. É na época que a Mary Jane estava grávida lá, não? Isso. Nossa, eu lembro. Ele sujava ainda mais o que já era um traço pesado, cara. Imagina ele fazendo a arte final do Todd McFerrin. Aí é um bogão preto. Ele ia olhar aquela teia toda que parecia um espaguete, ele ia pensar assim, eu vou pingar o nanquim e vou começar a soprar, vamos ver pra onde vai a teia. Era esse, cara. Mas assim, ó, olha, eu conheço o Bill Sienkiewicz e eu vou dizer assim, eu gosto muito do modo como ele deixa a casualidade acontecer no desenho dele. Só que eu acho que ele precisa pegar alguma coisa que permita uma abstração estética. Ele pegou a arte final do Homem-Aranha com o Saul Buscema, porque assim como o Saul Buscema era muito rápido, o Sienkiewicz era muito rápido. Só que eu acho que não casa o desenho. Tu tem um outro tipo de arte finalista que é largado, como o Sienkiewicz, só que ele funciona bem com muitos artistas, que é o Klaus Janson. Uhum. O Janson, ele é muito rápido também. Ele consegue pegar um desenho que seja pesadamente estilizado, né? Como é o caso do John Romita Jr., né? Que a gente provavelmente vai citar daqui a pouco. E ele conseguia deixar aquela arte final mais casual, do cara pegar o pincel, fazer uma mancha de preto, ou então trabalhar com um respingo de tinta, ou um traço com um bico de pena mais largado, sem volume. Isso combina, sabe? Mas eu acho, pelo menos, no Saul Buscema não combinava, cara. É por isso que muita gente não gosta do Saul Buscema, o próprio Manarujo que eu citei agora há pouco, né? Porque pegaram essa fase, cara. Se tu pegar o próprio Saul Buscema ali desenhando os defensores, ou trabalhando com outros títulos mesmo, que ele botou o Hulk, na época que ele desenhou o Hulk, é legal porque dialoga com aquele traço mais limpo, sabe? Com artistas como Dan Green, como Bob Wiesek. Mas o Sienkiewicz realmente sujava muito e não combinava, cara. Pode ser por isso, Mônica, que você tem tanta raiva do nosso amigo aí. Não, porque eu já peguei ele com outros artifinalistas. Eu concordo, tem arte finalista que me faz odiar menos o Saul Buscema. Olha aí. É só odiar menos também, calma. E assim, o Bill Sienkiewicz tem vários estilos, né? Vocês até comentaram mais ou menos isso, mas tem várias revistas que o tipo de arte dele combina pra caramba, né? Fica assim, melhor não, a arte. Eu não estou falando da arte do desenho, estou falando exatamente dessa fase arte finalista dele. Entendi. Que ele jogava, ele esbarrava o cotovelo no vidro de nanquim lá e falava, ops, deixa eu arrumar isso aqui. Ops, aí começava a passar a mão desesperado, né? Limpa. E, ah, não, vai assim mesmo. Então, um pouquinho antes aí dessa época do Todd McFarlane, ele assumir a revista do Homem-Aranha, a gente teve ele desenhando A Última Caçada, até desenhando as Guerras Secretas antes, o Mike Zeck, né? O que foi? É que tu fala A Última Caçada, eu lembro de uma piada interna que a gente tem, um podcast de uns amigos meus, do pessoal do Baile dos Enxutos, que a gente foi falar sobre quadrinhos, né? E que a gente curte, e eu falei da Última Caçada de Kraven, e aí um deles falou que era A Última Balada de Kraven. E aí eles fizeram... Eu te mandei o link, cara. Não te mandei o link, Eric? Do episódio da Última Balada de Kraven? Eu acho que sim. Só que eu não consegui ouvir, não. Mas... É, então escuta, velho. O Eric não é conhecido muito pela memória. Ele pode ter ouvido ontem, mas já esqueceu. Não é por isso. É porque provavelmente, se não, né? Quando você me mandou, eu tava trabalhando. E lá tem um monte de site que é bloqueado. Acho que se foi por isso, você não conseguiu, realmente. Eu pensei assim, depois eu ouço, mais tarde eu ouço. Aí eu cheguei em casa e já tinha esquecido que eu tinha almoçado. errado já. Então tá aí a recomendação, fazendo um jabá gratuito aí pros meus amigos do Baile dos Enxutos. Esse episódio aí que a gente criou uma história fictícia chamada A Última Balada de Kraven. O Kraven dá uma festa pra se despedir antes do plano infalível dele contra o Aranha, né? Que ele vai se matar numa boate gay. Então... é plausível, pelo menos é plausível. É bem... combina com a calça dele. Exatamente, cara. Então, já que a gente tá falando do Mike Zeck, né, velho? Que arte, cara. Eu acho assim que pelo menos. Eu gosto muito. Eu sou old school, eu gosto muito desses artistas clássicos. E o Mike Zeck, ele tem. Eu já ficava curioso pra ver como é que o Aranha ia ficar no traço dele já nas Guerras Secretas, né? Quando eu vi a última balada de Kraven, né? Eu realmente não me decepcionei, eu gostei muito, sabe? É que o Magaren comentou rapidamente aí, mas né, o Kraven, ele tinha um golpe nas revistas antigas que saíam, a gente apelidou de raios mamilares. Porque basicamente saem dois raios dos olhos do leão que ele veste, sabe? Ou seja, dois raios saindo do mamilo dele, sabe? Cara, é impressionante. Oi, e aí? Eu nunca sei qual o próximo artista puxar aqui. Se vocês quiserem, pode ir puxando, gente. Acho que precisa... tá indo cronologicamente, mais ou menos, né? Mais ou menos. É bem parecido com isso. A gente pode comentar, assim, a gente passou bem por cima disso aí, mas o Jack Kirby, ele desenhou bastante as capas do Homem-Aranha, desenhou muita coisa, né? Revista mesmo com o Homem-Aranha, eu acho que foi pouca, né? Eu acho que, cara, na boa, velho, eu sou fã do Kirby, as pessoas que me conhecem ouvem o ARG, que sabem disso. Inclusive, nesse fim do mês, nós vamos lançar a exposição Kirbians, que a gente reuniu 30 artistas pra... exporem artes de personagens do Jack Kirby. Então você vai lá no site do Dynamo, você vai poder ver essa exposição só com artistas nacionais, muitos caras de renome aí na indústria e muito pessoal do meio alternativo. Então a gente curte muito o Kirby lá. Só que eu não gosto dele no Aranha. Eu acho que é muito travado, sabe? Não combina com um personagem como o Aranha, sabe? Eu acho até que foi uma das decisões mais sábias que o Stan Lee teve em encaixar o Steve Ditko no título e depois outros artistas, né? Sim. Inclusive tem um argcast sobre o Jack Kirby, né? Ele eu lembro de ter ouvido. Esse eu lembro de ter ouvido. Pois é. Porque saiu tipo ontem, né? Aí você lembra. Ah, nem tanto, né? Foi no início do ano. Só comentar, né, do Kirby, apesar que todo mundo deve saber, né? Mas inicialmente ele que teria desenhado o primeiro uniforme, né, pro Aranha, que não era bem o que o Stanley queria, acabou pedindo pro Ditko criar, né, o visual do Aranha, isso, né? Isso aí. Então, na fase do David Michelinie lá, muita gente gostava da arte, né? Eric Larsen, muita gente... Sim. O povo no grupo lá, direto, alguém fala do Eric Larsen, né? Saiu um ônibus recentemente do Homem-Aranha, só com a arte dele, né? O Larsen foi um dos autores, quando a gente conversou por e-mail, né, que eu queria citar... Eu acho que o Larsen foi um dos caras que mais conseguiu emular a estética do Steve Ditko pra aquela época que ele tava produzindo as histórias. Porque ele fazia, por exemplo, uma homenagem que eu percebia no trabalho do trabalho dele pro Aranha, que ficava visível, assim, nas páginas, que ele fazia aquele esquema do olho se mexer da máscara, sabe? Que é uma coisa que o Steve Ditko fazia na época pra passar um pouco da expressão que o Peter estaria fazendo por baixo da máscara. E eu via isso nas páginas do Larsen. Sem falar aquele traço, que ele era um traço que não tinha muita espessura, né? Ele era um traço de linha clara. E o Aranha bem desengonçado mesmo, que dava vontade de tu dar um pão pra ele também, né? Que era aquele Aranha magrelo, cara. Na questão do movimento do Aranha, ele lembrava muito o que tinha vindo antes dele, que era o McFarlane. Isso, justamente. Ah, mas isso aí era a norma da Marvel. Tinha que fazer aquilo lá agora. Isso aí. O que eu gosto muito do Larsen, cara, é que ele consegue passar uma movimentação. Você vê o quadrinho se mexer, sabe? Ele desenha cenas de ação muito bem. Ele faz uma narrativa muito boa na história. Sim. Ele assumiu a Spider-Man justamente após a saída do McFarlane, né? Então, exato. Por isso que tinha bem, sim, essa ligação aí, vocês comentaram. E a... a Mary Jane dele era meio Raimunda. A Mary Jane dele e a Mary Jane do McFarlane era meio Elba Ramalho, aquele cabelo, né, velho? Era bizarro, cara. Era muito bizarro, cara. Anos 90, pô. É isso que eu ia falar. Pra época, tava valendo. Ah, meu, ninguém no Barrados no Baile tinha aquele cabelo, cara. Não vem com essa de anos 90. Tinha muito clipe aí naquela época. A gente tinha Madonna com Erótica. Todo esse monte de coisa. Aí a Mary Jane dele, velho, parecia uma faxineira, velho. Só pra ficar claro, pra deixar claro pros ouvintes, o Aracnofã não tem nada contra as faxineiras, tá? Não, nem eu. O que eu tô falando é que ela parecia uma doméstica, cara. Coitada não, né? Ela fica parecendo que tem alguma coisa contra. Depois fala, né? Não tinha nada contra. Não, e eu ia falar assim, não, ninguém do Aracnofã falou nada, aí eu falo. Pessoal do Argcast vem aqui fazer bagunça, viu? Então, apesar de ele trabalhou um pouquinho nas mensais também, mas o cara que assumiu Homem-Aranha em 2099, o Rick Leonardi. Opa! Então, eu nunca sei o que comentar de desenhista, é uma beleza isso aqui, né? Eu só sei falar onde que o cara trabalhou. Deputado, vai lá. Não, eu só ia comentar só ia puxar o nome dele aí pra vocês comentarem se gostava da arte ou não. Eu, particularmente, gosto do Aranha 2099 como um todo, né? Tanto o roteiro quanto a arte. Acho que combinava bastante lá com a época, né, que eles representavam, então. Eu curto muito a arte do Leonardo, sim, também. Eu acho que ela é bem... Ele tem uma estilização legal. Pro 2099 ela casa melhor do que pro Aranha normal. Uhum. Mas a arte dele eu acho muito boa, sim. Ele também tem uma narrativa legal. Não tão ágil quanto a do Larsen, na minha opinião. Mas é muito boa, assim, a... É um dos pontos que eu ia colocar, cara, a narrativa dele, cara. Eu recentemente reli, né, o encadernado que saiu pela Panini, né, porque eu tinha os formatinhos, mas os cupim pegaram tudo no meu antigo estúdio, cara. Aquele universo 2099 tava parecendo um mapa territorial, assim, sabe? De geografia, eles comeram tudo, aquelas capas laminadas, comeram tudo. Que triste. Mas eu compadeço da sua dor, cara. Quando o cupim pega e resolve fazer mapa geográfico na tua revista, é foda. Mas, bom, isso não é o caso. Aí, eu sei que quando eu reli essas histórias, eu via a força das páginas dele, cara. Ele conseguia trabalhar aquelas figuras grandes, sabe, na página, que a gente chama de aquele quadrinho que é o cliffhanger, né? Aquele quadrinho que o cara tá folhando na banca e chama atenção e o cara pensa, putz, eu queria isso aqui numa camiseta. Sabe, chama atenção, né? E, ao mesmo tempo, eu me lembro que conheci ele, o Leonardo, o trabalho dele, desenhando X-Men, né? Naquela fase do Massacre de Mutantes. E ele não conseguia ter esse punch, né? Essa força nas páginas tão grande quanto eu vi nas páginas do Aranha. Então, realmente, a temática futurista dele poder improvisar arquitetura e design dos ambientes, né? E ao mesmo tempo poder soltar bastante o personagem permitia isso, né? Eu acho que casou muito bem, né, cara? Sim, tanto que quando nas edições que ele não desenha o 2099, eu acho as mais fracas, assim. Pô, então... aí você falou, beleza, vê aquela... Um cara que desenha cancro mole na costela dos outros, que é o Kelly Jones, velho, puta. Você sabe que é uma doença venérea? Vocês nunca ouviram falar, chamada cancro mole? Nunca tive contato, nem eu, graças a Deus. O fato é o seguinte, se você vai olhar o Batman que ele fazia, né, na época do Azrael lá, que era o Batman todo cibernético. Qual que é o artista? Kelly Jones, cara. Eu acho que eu lembro dele. Então, ele desenhou duas ou três edições do Homem-Aranha 2099. Velho, aquela costela, parecia que tinha um tumor embaixo da costela, um monte de pereba. O cara tinha 10 cabeças de altura na proporção. Era um inferno aquilo, coisa horrível, cara. Só o Deadman ele conseguia desenhar direito, porque o cara era um cadáver, entendeu? Quando ele ia desenhar um personagem como o Homem-Aranha, ainda mais na fase do 2099, credo em cruz, velho. Eu nunca gostei muito da arte. A proporção desse cara também não é boa, não. Ele suja muito querendo inventar músculo, tanto no Batman mesmo, no Aranha. Te lembra as guampas que ele fazia na máscara do Batman, velho? O cara ia entrar na Batcaverna, batia no teto da Batcaverna, velho. Então, no Homem-Aranha 2099 era bizarro, porque tinha aqueles design meio futurista, o cara inventava umas pataquadas, velho, e botava essas costelas do inferno, sabe, no Miguel O'Hara, velho, era horrível. Não, isso e o dom de uma proporção digna de Rob Liefeld. É, exatamente. estamos chegando lá, né? Pois é, não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer. Então, só um detalhe: o Life, ele não desenhou nada de Homem-Aranha, não, né? Desenhou naquele crossover do X-Force com Homem-Aranha contra o Fanático. Ah, sim. Que o Homem-Aranha tinha um bolinho de batata guardado na meia. É aquela hora que ele tá pulando sobre a cabeça do Fanático, que ele tem o quê? 4 ou 8 dedos, né? Verdade! Nossa, aquilo é lindo, cara. Tem que estar nos links desse episódio. Aquilo é Masterpiece, é jogo da velha Masterpiece. Quando a gente fez o episódio lá do ArgCast sobre o Lifelandia, né? Que a gente falou sobre as obras-primas do Life, esse foi um dos top lembrados, cara. Parabéns. É, o site baleou, né? Não sei se você sabe, né? No dia do lançamento do episódio, baleou de download. Né? Nossa. Não que o nosso servidor seja minha. Nossa, que servidor bom. Ah, mas essa história aqui do Aranha com o Fanático aqui é premonitória. Que eles botam abaixo a Torre Gêmea, né? Não, eu estou assustado que eu vi uma imagem do Batman aqui desenhada. Ou algo perto disso por esse cara. Vocês estão falando aí que, meu Deus. Eu tô dizendo, eu não tô louco. Não, os desenhos desse cara, eles são sujos, cara. Um desenho escuro, pesado. Quase um Salbucema, ai meu Deus. Nossa Senhora. Na maldade, eu sou obrigado a admitir que o Salbucema é melhor. Eu acho que, olhando aqui os desenhos dele, eu acho que foi ele que ajudou a desenhar os personagens do jogo do Mortal Kombat. Que quando explode, cara, tem 7 costelas, 4 planos. Aqui, só um detalhe, ô Magaren, depois daquela vez que o Mônio afirmou com todas as palavras que ele adora Smallville, sabe? Eu acabei de ouvir ele falando aí assim, Salbucema é o melhor. Tá? Eu só tô comentando. Então, assim, fica à vontade na edição, tá? Eu sinto tanta maldade emanando de vocês. Lá na época, a gente comentou isso recentemente em algum lugar. Ah, foi no Tripcast dos Universos Alternativos, que a gente falou da Gênese, né? Chapter 1. Você lembrou? Então... Quem é você ou o que você fez com o Eric? Ela foi toda escrita e desenhada pelo John Byrne, né? Que também já tinha feito várias Marvel's team-up com o John Byrne. Alguns dizem. John Byrne? Ah. É o John Byrne. Então. Os amigos do HDR. Os amigos do HDR, vocês têm algo contra o MDM? Os meus chegas, vocês têm algo contra o MDM? Fala assim, não. Vocês têm algo, tem que ter algo contra os leitores, que é diferente. Então, Mônio, disserte sobre o John Byrne. Dissertar sobre o John Byrne? É, pense bem que você vai falar. Só você é melhor. Ah, tá. O Chapter 1 é uma coisa descartável porque não acrescenta nada de verdade. Mas eu gosto do desenho dele, eu gosto da arte dele. Mas só você é melhor. Certo. Sua vida. Próximo. Não. Eu não admito que vocês falem dos meus desenhistas preferidos, até porque eu sou um dos últimos fãs desse cara, que falem assim rasamente. Eu acho que... O mérito do John Byrne por ter trabalhado o Homem-Aranha é que você pode acompanhar o trabalho dele em fases distintas da carreira desenhando esse personagem. Ele começou na Marvel, um dos seus primeiros trabalhos foi na revista Marvel Team Up, que tu tinha o Homem-Aranha um pouco mais corpulento, tal como o do John Romita Sr. E aí tu tem ele desenhando, por exemplo, o Homem-Aranha encontrando aquela gostosa da Sonja com a Mary Jane encarnada. Nossa, caraca, velho, era muito gostoso. É. E aí tu tem, por exemplo, o Homem-Aranha encontrando o Luke Cage e o Punho de Ferro, o Homem-Aranha encontrando o Jaqueta Amarela e a Vespa. Tu tinha um traço do Aranha ali. Aí quando tu tem ele já desenhando os X-Men, né? Ele, até uma das primeiras histórias que ele fez os X-Men, já como artista regular da série, aparece o Homem-Aranha, que é aquela história do Arcade, né? Que eles são presos lá e o Homem-Aranha acaba cruzando, acho que nas ruas de Nova York, com o Cíclope e não sei quem mais lá. Acho que é a Moira, não me lembro bem. Aí tu também tem o Byrne desenhando o Homem-Aranha quando ele assumiu o título do Quarteto, fazendo uma breve aparição, né? Muito rápida mesmo. E aí tu tem esse, o citado, que é o Chapter 1, que ele tenta, já com o estilo dele muito mais descompromissado, puxando muito da influência do cartoon, porque o Byrne tem um histórico de cartunista, ele fazendo muita homenagem ali, cara, ao Steve Ditko. Eu acho, pelo menos no Chapter 1, tu percebe muito das referências visuais que o Steve Ditko tinha. E é uma fase do Burnie que ele já tava meio que ligando foda-se, e ele tava preferindo a fazer homenagens gráficas a artistas que ele admirava, e o Steve Ditko é um deles, né? E eu não sei se ele chegou a fazer alguma outra coisa envolvendo o Homem-Aranha depois do Chapter 1. Eu não lembro. Ele, não, ele desenhou alguma coisa da mensal também, não foi? Não sei se foi depois ou antes, mas na época... Nossa, dele, é verdade, ele. Cara. Aquela fase do Howard Make escrevendo, né? Putz. Sim, a parte aqui na Premium, que saiu aqui na Premium. É verdade. Aquilo lá tá legal, mas ele seguiu o protocolo, porque as histórias eram uma merda. Ah, não, o roteiro é outra coisa, mas a arte dele tá muito boa ali. Não, a arte dele tá muito boa, cara. Ele conseguia fazer ainda o Chapter 1 e aquilo ao mesmo tempo, né? É verdade, isso. Mais ou menos na mesma época ali, né? É, na mesma época, ele fazia ao mesmo tempo. E ele escrevia o Hulk do Ron Garney desenhando. Exatamente, ele escrevia o roteiro do Hulk, desenhava essa revista com o roteiro do Howard Make e desenhava, escrevia e arte finalizava a Spider-Man Chapter 1. Trabalho pouco é bobagem. É. Meu, Daniel, só posso ser uma pessoa muito, muito, muito chata, cara? Pode. Agora eu preciso lembrar o que foi que você falou, caramba, que na hora eu ia cozinhar. Mas que droga, Henrique. É uma pessoa muito, muito, muito chata, só com Alzheimer, né? Então. Caramba, eu tô... Acho que quando o Eric veio pra São Paulo, ele me passou alguma coisa, no bom sentido, é claro. De já forma totalmente aérea apenas, viu, gente? Já que a gente falou de cancro mole aí, os negócios assim, né? Já. O pior é que, de repente, do nada, vai pular na minha cabeça o que que era. Preocupa não, na hora que você estiver ouvindo o programa editado, você vai lembrar. É mais ou menos isso. Então, puxando aqui o próximo, Mark Bagley desenhou várias mensais e assumiu o Ultimate, né? Quando o Ultimate começou. Eu curto muito o estilo dele também. Eu sou obrigado a admitir que só você é melhor. É, bem legal. Eu curto a arte do Bagley. É, combinou pra caramba com o Ultimate, né? Com o Ultimate ficou melhor ainda, fato. Isso que eu ia falar, como universo alternativo, né? Acho que é interessante ter uma cara diferente. Eu acho que ficou bem bacana. Eu acho o Bagley um dos profissionais mais competentes no referente à produtividade, sabe? Ele é um cara muito rápido também. Na época que ele foi pra DC mesmo, apesar de eu não ter gostado do que ele fez na DC, todos nós comentávamos na editora que ele era muito rápido. O editor que trabalhasse com ele era um cara feliz, porque a revista nunca atrasava. E é verdade, cara. Tanto que ele segurou o rojão de ter trabalhado, batido. Ele e o Bendis bateram o recorde, né, do Stan Lee. Sim. Né, permanência no título. Porém, eu acho assim que depois da saga do clone, quando ele entrou no Ultimate, ele deixou todo mundo com cara de moleque, sabe? Eu acho que quando ele vai trabalhar personagem um pouco mais velho, fica com cara de moleque. Estilizado, eu não digo estilizado, o termo errado eu acho, ele tira um pouco as linhas de expressão dos personagens, sabe? E aí fica todo mundo com cara de moleque. Ele conseguiu deixar até a Tia May mais nova, né? Olha aí, ó. Cara, aparentava 180, né? É. Não pegava, né? Fácil. Tia May gostosa, não é? Tava sendo fiel ao universo meio-meia lá do... comentário. Também o Mark Bagley, eu respeito ele porque ele trabalhou nas duas sagas do clone. No meio-meia e na do Ultiverso. Há quem diga que ele foi clone dele mesmo na saga do clone. Né? Eu não sei se o Daniel sabe, mas o Magari é um cara bastante fã da saga do clone. Parabéns, velho. Desprendimento moral. Devo ser o único que fala isso. Desprendimento moral louvável. Devo ser o único que fala isso com o peito aberto. Tem que ter coragem, né? Só pra não deixar passar a referente à informação que vocês tinham comentado, que a... Ah, mas no Arquicast já falaram da saga. Deixa eu falar, ô! Não vou deixar. Começaram a falar do clone, agora me segura. Lá no Arquicast já falaram da saga do clone, no Orgulho da Prateleira lá também. Não, nós falamos de Eu Gosto Dessa Merda, você tá enganado. É, mas gostaram. Orgulho da Prateleira. É. Eu lembrei. Eita, o Daniel falou a hora que o Aranha encontrou a Sonja e a pronúncia é Sônia, era isso. Ah, nossa, eu pensei nisso, mas eu falei, tá, não vou ser chato de corrigir o cara. Na minha cronologia pessoal é Sonja, tá? Na minha cronologia pessoal eu cresci falando Sonja, X-Men, certo? Cara, era só isso. Eu falava Wolverine. É Wolverine. Wolverine, né? E o Eric não deixa esquecer que eu falava isso. Tá, então, Dante. Só pra concluir, e não deixar passar muito mais que já passou. E não esquecer também, né? Não esquecer também. que eu ia falar mesmo? Ah, não, peraí. O Dante é mais preocupante esquecer porque o Eric ficou na casa dele. O Eric tá passando doença pra todo mundo, que beleza. Então, referente a eles terem passado, o Bagley e o Bendis terem passado, né, o Lee e o Kirby, foram, eles ficaram juntos um total de 110 edições. Só isso. 110, né? Não era o Kirby, era o Ditko, né? Porque o Kirby nem... Ah, é, isso. Eu dei uma monionada agora, né? A gente tava falando aí da fase Ultimate, e um pouco depois que a Ultimate começou, nas mensais do Universo Meio-Meio, o Mike Deodato assumiu as revistas do Homem-Aranha, né? Grande Deodato. Só você é melhor. Parabéns, viu, Deodato? Não pegou uma época de roteiros bons, mas... mas fazia uma arte boa, né? É, e eu me lembro que o Deodato, nessa época aí, ele tava retomando, né, o trabalho dele com as editoras grandes. Ele também comentou isso lá no ArgCast 100, né, que a gente tava falando... Se eu não me engano, ele participou de um episódio com vocês também, não foi? Foi, uma entrevista com ele. Eu não me lembro qual era o número, mas eu ouvi. O fato é o seguinte, o Deodato, ele não tava ainda fazendo desenho e arte final de novo, né? Então ele trabalhou com o Pimentel e ele deu uma limpada no desenho dele, sabe? E ao mesmo tempo texturizou, botando achuras, né? E só enfatizava aquele esquema da referência fotográfica. Eu acho que ter um up assim, cara, salvou o roteiro, né? Convenhamos, salvou o roteiro. Você ele acabava botou, ele comprando... Botou o quê? Ele botou a Xuxa? Não, a Xura, cara. A Xura. Nossa, até... Não, ele usou tanta gente na referência fotográfica que não é de se estranhar, né? Mas o fato é que... Talvez, só desculpe te interromper, mas talvez chegou alguém numa nave espacial e ele pegou a foto da Xuxa lá, né, da época que ela... Vai ver o Norman Osborn comeu até a Xuxa, né? É o... Xuxa e os doentes. É. Os doentes. É, eu quase fico surdo toda vez que o Mônio rica. Já que o Norman dele, é o Tommy Lee Jones, né? Por que não? Ele tá envolvido com ET, Xuxa, essas coisas. É, né? Mas concluí, Daniel, você tava falando. O fato é que você acabava comprando um número depois do outro que você queria ver a arte do Deodato em si, né? E o trabalho do Pimentel como arte finalista, porque realmente a história foi degringolando de um jeito que chegou o Deodato, acho que ele tava mesmo na curtição, né, cara? E é interessante porque, se não me falha a memória, depois dessa fase do Deodato entrou um dos que eu listei, né? Que é o Ron Garney, né? Que foi aquela fase pré-Guerra Civil, né? Aquela fase que o Homem-Aranha volta a usar o uniforme preto. E antes dessa fase aí, é quando o Homem-Aranha também ganha aquele traje do Tony Stark, pré-Guerra Civil, né? Que o Magaren adora. É, nada contra o traje, mas a arte do Ron Garney é muito boa, cara. Assim, e ele tem uma dinâmica de narrativa, assim, que é o traço dele old school, mas a dinâmica dele de narrativa, gostava muito, cara, das páginas do Ron Garney no Aranha. Eu acho que ele seria um cara que eu gostaria muito de ver desenhando o Aranha agora, sabe? É, num título regular de novo, sabe? Eu gostava muito do trabalho dele. A arte dele é boa. Você não gosta? Pô, você gosta dele e deseja esse mal pra ele, pô? Poxa, não, cara, sabe por quê? Porque assim como o Deodato, trabalhando no título que o roteiro tava mais ou menos. Era o Straczynski que tava na época do Deodato. É, Straczynski, inclusive, que eu trabalhei com ele na Wonder Woman, né? Na DC. Os pêsames. Não, cara, foi legal até. O fato é que, voltando a falar do Ron Garney, o Ron Garney é um outro cara muito veloz, sabe, no trabalho dele, ele é muito rápido. Ele é um outro cara também que, quando pega um arte finalista mais solto, dialoga muito bem com a linha dele. E eu acho que ele é um dos caras que tem uma narrativa muito próxima a artistas como Lee Weeks, como José Luiz Garcia Lopes, e até mesmo como... Ai meu Deus, a gente acabou de falar dele aqui, o John Romita Sr., sabe? E ele consegue fazer um trabalho que dialoga com o leitor contemporâneo. Ele seria um cara muito bem-vindo nas artes do Aranha, eu acho, novamente. É, e no programa lá que a gente... Tô olhando umas imagens aqui, porque eu meio que apaguei essa fase da minha mente. Realmente o desenho dele era legal, sim. É, ele tinha que o roteiro não ajudava, né? Mas... Pois é, ele tinha uma linha clara que lembrava o John Romita Jr., por exemplo, em alguns momentos. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma elegância da figura dele que respeitava regras de anatomia rigidamente, assim. E eu acho que funcionava, sabe? Deixava o traço dele limpo. Eu só vi uma coisa parecida envolvendo a Aranha com o Stuart Timonen. E era bem interessante, sabe? E da mesma forma que o Daniel comentou aí que gostaria que ele voltasse a desenhar o Homem-Aranha, né? A gente tinha começado falando do Deodato. E eu tinha vontade que ele voltasse a desenhar o Homem-Aranha também, sabe? Com roteiros melhores e tudo mais. Eu sou meio fã da arte do cara, né? Tem fã pra caramba também, né? É, cara. Eu já acho que o Deodato, ele funciona com alguma coisa um pouco séria demais. E o Homem-Aranha é um personagem mais altivo, assim, no sentido de ter um pouco de humor, cara. Eu acho que o Deodato, ele tem que ter um pé em histórias um pouco mais com senso de urgência maior. Eu acho que o Aranha pede um desenhista um pouco mais limpo, até porque é um personagem muito comercial, e por mais que a gente goste de tramas complexas com o personagem, a gente tem que pensar que ele é um produto e ele tem que ter um personagem com linha, um autor com linha mais clara, né? É verdade, se você olhar os trabalhos que o Deodato trabalhou, trabalhos que ele trabalhou, não tá errado, né? Só tá estranho. Depois que ele saiu do Homem-Aranha, como Thunderbolts, acho que ele trabalhou um pouco, Vingadores Isso. Sombrios, essas coisas Isso. assim, né? Os próprios Vingadores, né? Realmente combina mais um pouco. Não, e há de convir que, apesar dos acontecimentos da fase do Straczynski com o Deodato serem um tanto quanto pesados, era uma surpresa. Eu acho até que foi interessante tu ter isso por um tempo, né? No Gibi do Aranha. Era uma surpresa tu ver páginas do Aranha com um trabalho de sombra pesado, né? Porque o Deodato tem uma influência do Gene Colan muito forte, né? E o Gene Colan, quem lembra da Tumba do Drácula, quem lembra das histórias que ele fez no Demolidor, ele tinha esse trabalho de sombra muito pesado. E o Deodato, ele traz isso pra essa linha contemporânea dele, né? E eu acho que, pelo menos pro Aranha, eu não consigo ver o Aranha com tanto trabalho de sombra. Quer dizer, minha opinião de merda, né? Então... Vai que alguém... Sentido, tá aí o Bio 520 lá, que não deixa mentir. Magari vai ficar um pouco feliz aqui que Pat Oliff e Ron Frenz, que trabalharam pra caramba com Garota Aranha. Opa! Ah, sim. Então, pode comentar. Eu coloquei mais que eu gosto das histórias da Garota Aranha e os desenhos. Eu também acho que ele tem uma... Ela combina com a personagem. Eu vi pouco deles com o Aranha Normal, não sei nem se eles desenharam. Eu cheguei a desenhar o Aranha Normal. Mas com a Garota Aranha, a forma dela se balançar, ela tinha uma feminilidade. Eita. essa palavra aí. Isso. Que... combinava com ela. Agora, convenhamos, cara, eu falei há pouco do Ron Garney, tu não acha que eles têm uma semelhança de traço muito grande? Sim, sim. Então, agora que eu tava olhando umas imagens do Ron Garney pra refrescar a memória, como eu falei, eu apaguei essa fase do Inominável pra frente, que realmente é bem parecido, assim. É, e eu gosto muito desses artistas. O Ron Frenz, putz, cara, nossa, aquela fase da Jenny DeWolf, que ele também trabalhou junto com o Buscema. Toda aquela fase, eu tenho os formatinhos até hoje, cara. Mesmo tendo saído encadernado, é muito bom, né? E justamente esse trabalho deles da Garota Aranha tá no universo do Homem-Aranha e tu consegue ter uma novidade, que é uma personagem feminina, né? Que tu pensa, assim, que vai ficar meio até vulgar, né? E a gente vê isso naturalmente, cara. Não fica vulgar, né, velho? Tu imagina a Garota Aranha fazendo aqueles movimentos que o McFarlane fazia. Nossa, Deus. Então, quase um exame de Papa Nicolau pirado numa teia, cara. Papa Nicolau Aéreo é o nome da novidade. Falando que ela tinha aquela palavra que eu não consegui falar lá, mas não era vulgar. Era sexy sem ser vulgar, é isso, né? Isso. Não era vulgar. Você via que era uma garota, ela tinha os movimentos femininos lá, mas não precisava ficar mostrando a bunda igual a, por exemplo, a Miss Marvel, que anda com biquíni, fazendo poses de pin-up a cada quadrinho. É tipo vulgar sem ser sexy, né? Ah, se bem que a mulher Hulk dava pra caralho, era muito legal a história, velho. Pô, a mulher Hulk casou até com o John James, deu até pra lobisomens. Bom. Ué, velho, zoofilia, pelo jeito. A mulher Hulk, se bobear, ela dá até pro Groot, né, velho? Ela é quase pansexual, ela e o Sergei, né? Sergei é um nome tão estranho pro cara que usa uma calça de oncinha, né? Craven. Não, mas ele tá falando com o Sergei real. O TPS já tá criando Craven Void aí, né? Eu acho que umas quatro vezes citando Craven indiretamente. Para que gosta do... Sergei? Nossa, Deus. Para que gosta do Sergei? O pior é que qualquer resposta tá errada, né? Se falar sim, se ferrou. Se falar não, tipo assim, você não gosta de ser rei? De qualquer jeito. Bom, mas vamos seguir adiante aí. Já que a gente falou de universo Ultimate, nas primeiras edições do Miles Morales e na Homens-Aranha, teve o desenho da Sarah Pichelli, né? Que a gente ficou com saudade depois que ela saiu da revista. Ah, ela ainda tá. Então, ela fez só o iníciozinho e saiu. Ela deu uma voltou, saída, né? Mas ela voltou. Então, atualmente, nas histórias que estão saindo aqui no Brasil, é dela. Sim. Ah, sim. Eu tô meio atrasado na leitura aí. E é o pouco sabe, mas a Sarah, ela faz tudo digital. E ela é uma das poucas artistas que trabalham com meio digital que conseguem ter, vamos dizer assim, uma página que tenha um impacto tal como tu fazer uma página por meios tradicionais, assim. Porque tem muito artista digital que resolve usar essa técnica, né, de desenhar direto no computador e utilizar cenário feito em 3D, que fica meio fake, assim, né? Você percebe quando o artista mesmo trabalha com escala pequena, com zoom no programa, e ela tem uma estética no trabalho dela que, ao mesmo tempo que dialoga com esse tipo de quadrinho de super-herói tradicional, fica com uma cara de arte conceitual para jogo em alguns momentos, sabe? Então fica bem legal. Sabe? É um pouco dos dois mundos nas páginas dela, assim. A gente gravou, referente às últimas edições que eram da Ultimate, a gente comentou. O Magaren e o Presto falaram que eles tinham estranhado um pouco a Gwen Stacy que ela fez, porque eles já estavam acompanhando o universo desde o início, né? Eu que tô acompanhando mais agora a fase do Miles, eu tô achando muito interessante o desenho dela. Tô achando bem, bem legal mesmo. Convenhamos que o Miles Morales, ele foi o alento no meio da fase do Superior, né? Porque ele foi por alguns meses o Homem-Aranha definitivo nessa fase do Superior Walkinho, né? Por alguns meses? É, alguns meses. Como assim, por alguns meses? Alguns meses que somados dão 2 anos, né? Eu voltei a ler Homem-Aranha por causa do Miles. Aliás. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Não é surpresa, não é segredo nem nada, que eu acho legal as histórias da fase do Superior Spider-Man, mas eu não vejo o Otto como Homem-Aranha, né? Eu acho a história legal, o roteiro legal e tudo mais, e realmente, se você quiser ver o Homem-Aranha em ação, você tem que ler o Miles, né? É tipo Queen com outro vocalista, né? Você sabe que não é o Queen, porque o Fred Mercury não tá ali, né? Mas você escuta, é bacana, as músicas estão ali, tô sendo tocada, né? É quase como se fosse o Queen com o Craven no... Olha aí, cinco até parece, até parece, mas não é não. Não é. Até a roupa é diferente, né? Sacanagem. É, isso me lembra que no primeiro... Peraí, o Fred Mercury é mais macho também, né? Isso me lembra que no primeiro tipcast que a gente fez, tem a imagem do... Foi da última caçada de Kraven? Tem a imagem do Fred Mercury lá, né? Em cima do túmulo do Homem-Aranha. Na vitrine. Bom, então, Moni Magari tinha falado aqui do Mike... Eu não sei pronunciar. Vocês querem comentar um pouquinho dele aí? Só você é melhor. Eu citei um monte de coisa, um monte de personagem, mas, diferente do Daniel, eu não sei falar coisas técnicas. Eu sei que os desenhos dele me agradam aqui, na época que eu lia, de novo na Sagro Clone. Ele tinha um estilo de desenho... Não era o tradicional, ele puxava um pouquinho pro mangá. O Eringo fazia mais estilo cartoon, não é? Eu não tava associando pelo nome. Era essa palavra aí que eu tô falando. Isso mesmo. Pena que ele fazia uma coisa mais cartunesca sem ficar idiota como o Ramos. Exatamente. Sabendo fazer, né? Sabendo fazer, exato. Era... Isso durou pouco tempo, se não me engano, acho que ele faleceu, não foi? Sim, eu ia comentar isso. O Mike Wieringo era meu amigo, tá? E eu fiquei muito, muito chateado com a morte dele. Foi uma morte inexplicável, ele teve um infarto em casa. Ele já estava separado, morava sozinho. E ele sempre foi um cara de hábitos saudáveis, ele sempre foi vegetariano e cuidava da alimentação e... praticava esportes também, inexplicavelmente acabou por falecer. Mas o Wieringo, ele era animador, ele era desenhista de animação, né? Ele trabalhou por muito tempo nos estúdios da Disney, nos Estados Unidos, antes dele entrar no mundo dos quadrinhos. E ele fazia um negócio que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, que é intercalação, que é... Ele fazia parte de intercalação de animação, né? Ele fazia um movimento, que hoje em dia tem muito estúdio que faz isso aí no, na Ásia, né? É, que até custa mais barato, mas muitos estúdios tinham o intercalador, que era o sujeito que fazia animação entre as poses chaves de um momento, de um desenho animado. O cara fazia, né, os desenhos dos segundos. E quando ele entrou no mercado de quadrinhos, ele levou muito dessa linha clara dele, da estilização, para os personagens. E eu acho que a primeira vez que eu tive contato com o trabalho dele foi no gibi do Impulso, que ele desenhava para DC Comics, que o Mark Waid escrevia, né? Ele desenhava esse gibi aí e era bem legal, cara. E engraçado, depois dele assumiu Humberto Ramos a revista. Então eles tinham um pouco desse esquema do um ser relacionado com o trabalho do outro. E ele chegou a ter projeto autoral dele também na Image Comics e tudo mais, mas uma história que eu gosto muito do Eringo, são duas. Quando ele chegou a assumir os primeiros números daquela revista Friend Neighborhood Spider-Man, que é a história de uma menina que tem um blog que fala sobre o Homem-Aranha. E o Peter começa a seguir, se não me engano é essa a história, ele começa a seguir os posts dessa guria, sabe? Ele vai lendo, né, ela comentando sobre o Homem-Aranha. É uma história que lembra muito assim, o momento que tu trabalha pessoas normais vendo a figura do Aranha perante a sociedade. E uma outra história que eu gosto muito, que chegou a sair, eu acho que, se não me engano, num formatinho da Abril, era do Homem-Aranha na Terra Selvagem, com o Kazar. Puta, cara, aquela história é muito bacana, velho. É uma capa dupla. Estouro da boiada. Exato. Puta, é muito foda, cara. Godspeed pro Mike Eringo, que ele esteja bem onde quer que ele esteja, e a arte dele faz muito falta nos dias de hoje, sabe? Era uma arte alegre, cara. O desenho dele era... Tu via alegria nos personagens, tu tinha cenas dinâmicas com muita ação, e quando era casual, era o dia a dia, velho, era leve, cara, era bacana de se ler, sabe? Era mesmo, era uma arte muito bonita dele. Aliás, uma coisa que eu acabei de descobrir era que ele que desenhou a primeira revista do Aranha que se leu. A do Sensational 17? Isso. Foi a revista que saiu na sequência dessa do estouro e da boiada, né? Que vocês falaram. É, ele a Sensational, ele desenhou da 8 a 11, 13 a 17, 21 a 23, 27 a 28 e 31. Eu li a 17. A primeira que eu li foi a 17. Olha aí. Foi fisgado pelo traço dele, então. Exatamente. Legal, cara. Legal, fico muito contente por isso. Que Deus tenha. Foi justamente, eu ganhei a revista, pedi meu pai pra comprar alguma coisa lá, de quadrinho e tal. Ele levou essa revista, eu li, e na hora eu já falei, tem outra revista, compra pra mim, não sei o quê. E aí comecei a colecionar daí, Homem-Aranha, a lei colecionar, né? Bom, o próximo que a gente tem aqui, o cara causa uma divisão de opiniões aí, né? O pai dele desenhou Homem-Aranha por muito tempo. E quando ele assumiu igual vocês comentaram aí, com o traço bem parecido, e depois estilizou não, mudou bastante, né? Que é o John Romita Jr., certo? É, caso de amor e ódio. Quando, Igor, a gente acabou de comentar que eu comecei a ler Homem-Aranha nessa época da Sensation, ou 17 aí, mais ou menos, né? E era mais ou menos uma época que o John Romita tava desenhando, eu acho que é Amazing, não tenho certeza agora. Então, como foi um dos primeiros desenhistas, né, que eu li histórias com ele, eu gosto da arte do cara, apesar dela ser bem diferente de todas as outras, né? Sim, eu estou fazendo um mini-cast da Saga do Clone aqui. Mas foi exatamente na época da Saga do Clone que eu comecei a pegar a birra do desenho dele. Ele fazia um desenho, não sei, não é bem mal acabado, mas ele fazia uns traços, tipo, um traço passava pra outro. Sabe quando os desenhos estão treinando, tipo, eles fazem aqueles traços sem se fechar? Tem uma história dele com o Duende Macabro que é bem disso. Os personagens, os braços, tudo, tem uma linha que passa pela outra. Mas você pega a birra aí. Eu entendo essa fase como ele tentando achar um estilo diferenciado do pai dele. Finalmente alguém compreendeu. Só que, como eu tinha dito, é aquilo que eu falei antes do Sal Buscema. No caso do Sal Buscema, ele tinha essa relação imediata com o irmão. E o próprio John Romita, ele por muito tempo ficou incomodado com esse comparativo, né? Então essa busca dele, até o momento que ele entrou no título do Aranha, ele também trabalhou com o Homem de Ferro, com o artesanal do Bob Layton, vocês se lembram? Sim. Essa fase aí, eu acho que a própria indústria cobrava dele que emulasse o trabalho do pai. E nos X-Men é que ele ficou mais solto, né? Porque no que ele saiu do Aranha e foi pro título dos X-Men, por um breve período ali também no Massacre de Mutantes, ele experimentou bastante, ele começou a trabalhar com o Al Williamson, fazendo arte final o trabalho dele, e eu acho que o Williamson, ele deixou o John Romita entregar as páginas mais em rascunho, mais em sketch, coisa que provavelmente na fase do Aranha ele não podia, porque ele era um desenhista novato, ele tinha que tinha aquela cisma de entregar tudo perfeitinho, né? E aí eu acho que ele começou a encontrar o mesmo traço dele ali. Quando ele voltou pro Aranha, né? Ele tava muito mais seguro de si, né? Uma coisa que eu me surpreendi outra vez que eu tava pesquisando é que ele começou a desenhar o Aranha lá nos anos 70. Foi, exatamente. Eu ia comentar isso, que eu tô lendo cronologicamente as revistas lá do Homem-Aranha e tal. Terminei os anos 70 recentemente e o John Romita Jr. já teve trabalhos dele lá, né? Sim. E era bem parecido com os desenhos da época, né? Não tem nada a ver com essa arte que a gente conhece hoje em dia. Primeira história que eu me toquei, ué, é o John Romita, o Júnior, o Romitinha. É uma história que a tia May vende o microscópio do Peter e ele vai tentar comprar de volta. Eu lembro disso. Cara, e se vocês fizerem agora o nível cronológico das coisas, esse é o mesmo período que a gente tinha o Sal Buscema lá, pegando vários títulos e tentando seguir uma outra estética. Isso era comum na indústria naquele período. Isso veio a se repetir nos anos 90 com o boom da Image, que todo mundo tinha que ser Jim Lee, todo mundo tinha que ser Mark Silvestre. Então é o boom da Image, exatamente. Compreendo o boom da Image ouvindo o Argcast sobre a Image Comics. Mas assim, o fato é que justamente, cara, os artistas eles precisavam seguir essa estética, porque eram os artistas que vendiam mais, os leitores queriam ver traços semelhantes. Nos anos 80 é que esse individualismo artístico começou a ser um pouco mais valorizado. Não lembro onde eu ouvi você falar isso, não sei se foi em um podcast. Você falou que até aqui no Brasil teve isso, não foi? Teve exatamente. Que tinha que desenhar igual o Mike Deodato. Eu já fui Mike Deodato por um dia. É, isso, acho que eu ouvi você contando essa história em algum lugar. Eu, o Emir Ribeiro, o Bené, o Luke Ross, um monte de gente fomos Mike Deodato por um dia. Deixa eu falar um negócio de John Romita, duas coisas, por gentileza. A primeira delas é que ele também é um artista muito rápido. Ele falou uma coisa que eu vi no documentário lá do filme do Demolidor, que é uma das poucas coisas que salva naquele filme, que é o documentário que tem com os artistas que trabalharam com o personagem. Ele diz que quando você faz uma coisa de 6 a 8 horas, eu digo que isso significa muito pra mim porque eu sou desenhista também, eu achei legal ele falando isso. Quando você faz uma coisa de 6 a 8 horas por dia, é difícil que você não enfrente as suas dificuldades e acabe lidando com elas, mesmo que você não tenha um apuro técnico tão grande. E eu acho que muito do amadurecimento do John Romita como artista veio até dessas dificuldades dele de resolver algumas coisas que o pai dele resolvia com maestria já. E eu percebi que uma das dificuldades que, tu notando o trabalho dele, no Aranha, quem for ouvinte aqui e tiver acompanhado todas as fases que o John Romita fez depois do seu início no Aranha, né, já tendo esse traço bem peculiar dele, vocês vão notar que ele tem uma diagramação dinâmica, ele consegue botar ação pra nas páginas, só que ele não inclina a linha do horizonte. Se vocês olharem as páginas que tem planos abertos do Aranha pulando de um prédio para o outro, é muito raro ele pegar e inclinar a linha do horizonte e deixar os prédios inclinados. Ele faz uma perspectiva até bem simples, com um ou dois pontos de fuga. Ele não faz aquelas coisas com três pontos de fuga muito maluca, assim, raros momentos. E ele, nessas perspectivas mais simples, ele conseguia fazer páginas complexas pra caramba, sabe? E isso é uma coisa que, quando tu tem que fazer, às vezes, uma média de duas a três páginas por dia, dependendo do prazo que o editor te dê, isso vale ouro, cara. E ele conseguiu criar um estilo próprio nesse sentido. Aquela edição das Torres Gêmeas, que ele desenhou com Aranha ajudando os bombeiros, cara, se tu pega os planos gerais, que tu tem aquela perspectiva caótica dos destroços, e tu tem planos de visão diferente com aquela riqueza de detalhe, e tu pensar que eles fizeram aquele negócio com menos de um mês de prazo, é impressionante, cara. Eu, como artista, assim, velho, eu fico pensando como um cara consegue ser rápido naquele sentido. É por isso que quando ele pegou o Avengers versus X-Men, o cara achou a arte dele meio capenga, porque ele tava se puxando no Kick-Ass, que é o projeto dele, né? E aí quando ele foi pro Capitão América lá também, que ficou meio esquisito, tu já notava que ele tava cansado, que ele já tava meio que saco cheio daquilo. Por isso ele precisou ir pra DC e desenhar um dos melhores, né? Magara entreme na base. Eu ia comentar que ele foi pra DC, né, recentemente. Eu acho engraçado, cara. Apesar de eu gostar do traço do Romitinha, eu sou obrigado a admitir que só você é melhor. Eu achei que a imagem, o desenho dele do Super-Homem fica estranho. Sabe por quê? Porque é bom. Pode ser. mas por mais que eu tenha algumas outra crítica contra ele. Eu não achava que ele merecia ser rebaixado assim. Por quê? Porque muitos títulos da DC estão ficando parecidos com os da Marvel. Tá, tá, tá. Eu não sei se você notou que eu acabei de falar que eu parei de ler quadrinhos. Ah, tá. Até a área cinematográfica tá ficando parecida, né? Ah. É, exato. Jason Momoa de Aquaman, né? Ele já fez o Drogo, agora vai fazer o Droga. Nossa. Depois de fazer um belo trabalho como Conan. Minha pergunta, quem é que é o velhaco que não tá casado e quem é que tem uma mulher gostosa? O Aquaman não, né? O Aquaman é lógico, tá casado com a Mera. Agora o Namor tá lá na punhetinha. Foi casado com uma mulher que virou... Foi casado com uma mulher sapo que virou um peixe. É. Bom, mas vamos voltar, né? Aqui, eu quero adiantar. Magari, você citou dois caras aqui. Eu quero adiantar de uma vez porque eu quero deixar o pior pro final. Francisco Herrera e Eric. Não, o Francisco Herrera pode entrar no final lá, junto com o do final, que eles são em. Eles estão junto no meu ódio. Então, e o outro cara aí? É o Eric Canetti. Eu nunca li nada, nenhuma história dele. Mas eu vi uma imagem e já foi meu motivo pra deixar, achar ele pior que o Ramos. Eu tô aqui tentando lembrar da arte dele. Eu mandei a imagem aí. Mandou a imagem, vamos ver. Nosso Deus. Tá, peraí. Primeiro que tem, se eu não tô enganado, tem uma Lady Metalloid aqui no fundo. Já começa errado, né? Quer dizer, Lady... Lady Metalloid é o quê? É a Anna Hickman, né? Que é a Supernona, o que é isso? Detalhe, sei lá, não podia chamar Stilt Woman, então, alguma coisa assim, né? Provavelmente. É Lady Homem Perna de Pau, né? Não, tinha que ser a Pernalta. A Pernalta, é. Lady Pernalta. Pernalta, velho. Na RGE, não é? Sei lá. Era na RGE ou na Ebal, não lembro. E o pior é que o nome é mais fiel do que a Metalloid, Pernalta, porque em inglês é Homem Perna de Pau, né? Estilo mesmo. Tá, então, ok, né? Uma arte maravilhosa. Meu Deus do céu. Mas aqui, antes de ir pro final ainda, ô Dante, você quer puxar os quatro nomes lá que você queria comentar rapidamente lá? Então, não, assim, não. É mais pra fazer um comentário, talvez até o Daniel HDR tenha mais noção do trabalho deles, mas só pra fazer referência a alguns artistas brasileiros que trabalharam com Aranha, né? Em dúvida. Que são o. Bom, além do Deodato que a gente já citou. O Luke Ross, né? Uhum. Ele trabalhou um tempo com Aranha. O Joe Bennett. Uhum. Aí tem também o Paulo Siqueira, o Wilson Vieira. E também, só tinha deixado passar um da lista que eu te mandei, Eric, mas eu achei hoje de novo. Adriana Mello. Ah, sim. E daí você vê o pessoal que é mais dos anos 90 e tal, e o pessoal que é mais recente, né? Que o dos anos 90, tipo o Mike Deodato, Luciano Queiroz vira Luke Ross. É. Né, porque... O Joe Bennett, né? É, por causa do preconceito com... É, existia isso aí mesmo. Mas eu acho que, tu citando o nome do Luke e do Bené, porque na minha cronologia pessoal eu conheci o Benedito como Bené, não de Joey Bennett. Uhum. Assim como o Deodato, pra mim, sendo meu amigo já há tanto tempo, ele é Deodato, Taumaturgo, Borges Filho. O fato é que o Luke e o Bené, eles estavam naquela época, nos anos 90, que tu tinha que emular muito de características de artistas que estivessem despontando. E o próprio Luke, naquela época, ele tinha um traço muito semelhante ao do J. Scott Campbell, né? O modo como ele resolvia os rostos, às vezes, a estilização do nariz, dos olhos, lembrava muito o Campbell, quando ele desenhava o Gunter Tim na Image Comics. Só que o bacana é que o Luke, ele dava uma dinâmica do personagem que em muito lembrava aquela coisa bem maluca, assim, do McFarlane e do Eric Larson, de movimento. Só que ele deixava a figura mais garbosa, assim, sabe? E no caso do Bené, o Bené também tinha um pouco dessa estilização da Image, porém o Bené, por ter uma influência muito forte do Kirby, ele deixava a figura do Aranha um pouco mais forte, mais troncuda, sabe? Então tu percebia um Aranha um pouco mais... com o corpo muito mais de adulto, e não tanto de adolescente, quanto, por exemplo, quando o Luke desenhava. E no caso do Paulo Siqueira, eu acho que o Paulo Siqueira foi um dos caras que trouxe aquela leveza, meu Deus, do Eringo, né? Um pouco daquela figura bonita, sabe? Só que ele tem uma perfeição de anatomia muito grande, sabe? Eu acho que o Paulo Siqueira seria outro nome muito bem-vindo nos dias de hoje do Aranha, sabe? Ele desenhou pouca coisa, né? Ele desenhou algumas coisas do Ant-Venom e uma das Superior Foes lá, que saiu recentemente, deve estar chegando no Brasil daqui a um tempo. Ele eu cheguei a conhecer pessoalmente no evento horrível de quadrinhos quadrinhos que teve aqui uma vez, que era uma galera mal organizada fazendo um evento de anime, e aí cismaram de convidar um dublador e dois desenhistas. Aí chamaram o Nelson Machado, que é dublador do Kiko, esqueci o nome do... Enfim, várias pessoas famosas, né? Tava também o... Fugiu o nome? Abre a planilha do evento que você fez. Peraí. O Ed Barrows. E tava o Paulo Siqueira. E assim, como o evento era tão mal organizado e ninguém tava nem aí pros artistas, eu entrei na sala lá e fiquei batendo papo com os caras, sabe? Então, o pessoal é muito gente boa e tal. E tem uma arte bacana pra caramba, né? O Paulo Siqueira faz, assim... tirando o Adam Hughes, que é hors concours nisso, ele faz algumas das minas mais gostosas que eu já vi desenhadas, assim. Ele tem uma série de prints, cara, que se tu botar no banheiro, tu te acaba, velho. O trabalho dele é muito bom. E ele desenhando um personagem como o Homem-Aranha, sabe? É inegável tu esperar que ele vai desenhar um título da Mulher-Aranha ou da Gata Negra. Pá, velho, por que que os caras não chamam ele pra fazer uma minissérie da Gata Negra, velho? Ia ficar gostosa pra caralho, velho. Pô, bota ele pra desenhar Tia May, então. Nossa pessoa, senhora. Cara. Tia May The Lost Years. ela riponga dando pra caralho. Nossa, que imagem do inferno. Mas ela ia ser nova, né? Não ia ser velha. Aí o tio Ben era um dos peão lá da fazenda onde eles fizeram o Woodstock. Aí pega aquela gostosinha lá. E é engraçado que ela envelhece e apodrece, né? Porque... Tá, então, pra terminar, a gente já tá batendo papo um tempão aqui, vamos pro melhor, né? Melhor pro final, falei pior, falei errado aquela hora. Melhor pro final, Francisco Herrera e Humberto Ramos. Como vocês são maldosos, meu Deus. Como vocês são maldosos, o cara Bom. Que eu tava conversando sobre o Humberto Ramos e saiu o tema do programa. Eu sabia que vocês iam querer botar lenha na fogueira. Então. Eu vou mandar uma imagem do Chico Herrera. Deixa eles virem pra Brasil comigo. Como vocês estão lá na fila pra pegar autógrafo, seus bandidos hipócritas? Ah, não, mas não tô mesmo. Só porque você quer. Eu posso até pegar autógrafo dele, mas. Nossa. Vai ter um esqueminha aí, né? Cara, Humberto Ramos quer muito conhecer o Brasil, cara. Vocês não fazem ideia, velho. Deixa ele vir. Ele vai parar de desenhar Homem-Aranha rapidão. Sacanagem, né? Nossa senhora. O Life. Que vocês querem ver, né? Mas nem. Só se for pegando fogo. Magarin, esse cara que você mandou aqui. É o Francisco Herrera. Eita. Ele é o. Infelizmente lembro dele, porque eu já falei várias vezes que o último bom roteirista que o Aranha teve, na minha opinião, foi o Paul Jenks. E o pobre coitado só se ferrava e colocava exatamente essa dupla pra ele desenhar, pra desenhar as histórias dele, revezando. Um arco era o Francisco Herrera, outro era o Ramos. Não, o Herreras consegue ser pior que o Ramos, cara. Consegue, consegue. Eu sou obrigado a admitir que só o Buscemi é melhor. Então, o Humberto Ramos, ele tem um traço que não é que o traço é ruim, ele só não combina com a revista de super-heróis, eu acho. Até que um dia alguém entendeu isso. Cara, eu falo isso direto, cara. Ele tem uma narrativa muito boa, cara. Ele tem uma narrativa que é próxima do Eduardo Risso, cara. É muito boa. O problema é isso, não combina com o personagem, cara. Pois é. Mas o que ficaria bom ele desenhando, gente? Pra começar, teria que ser um personagem de animação. Provavelmente alguma coisa ligada à animação, tá? Põe ele pra desenhar o Ben 10, velho. É porque assim, não, a gente reclama pra caramba em todos os programas que aparece a arte dele, né? Mas justamente por isso, porque não casa, sabe? Tá certo, Homem-Aranha, mais descontraído, não sei o que e tal, mas... É exagero, né, também. É. Eu já falei várias vezes que ele é o desenho que o Aranha merece. Se você ainda tá lendo Homem-Aranha hoje, você merece ler. Não é o desenhista que a gente precisa, é o desenhista que a gente merece. Nossa. Não é o desenhista que a gente quer, você quer dizer, né? O pior é que, assim, se a desculpa for colocar ele, que tem esse traço, mas, né, mas, sei lá, meio puxado pra mangá e essas coisas assim, se a desculpa for porque o Homem-Aranha é descontraído e tal, tal, tal, não justifica ele estar no Superior, sabe? Porque com certeza. O Homem-Aranha Superior, o cara vai dar um tiro na cabeça do vilão, aí com o desenho do Humberto Ramos, sabe? Uma bad, faz sentido, cara. Ah, mas eu acho que eles estão querendo dizer o seguinte, a cena é pesada, vamos escamotear isso botando um cara que vai desenhar flores saltando da cabeça. É, pode ser. Se for. Realmente, eu acho que o Humberto Ramos realmente não desenha, não combina com o Homem-Aranha, como essa imagem que eu mandei aí também, pra deixar claro. Tá, o problema é o Homem-Aranha. As imagens estão todas no post aí. Nossa. Não, eu acho que na verdade quer dizer que não combina com o super-herói, não com o Homem-Aranha. É, por isso que eu falei, não combina muito com o gênero de super-heróis. Nossa, olha esse colosso, velho. Então, se fosse um desenho animado, alguma coisa assim, sei lá. Não seria tão ruim. Válido, né? Olha só. Por exemplo, no desenho do Espetacular, o personagem também era meio deformado, mas combinava. Olha, ele tá no Ramos errado. Não, eu acho que é o seguinte, ó. A gente também tem que pensar como é que a Marvel, pelo menos com as suas grandes franquias, ela pensa. Eles estão procurando muito pegar o leitor casual. O Gibi do Aranha, a gente sabe que é um dos que mais vende. E o Aranha tem uma periodicidade quinzenal, não é? É. Então, periodicidade quinzenal pega o leitor casual muito mais fácil. E no momento que tu tem um desenhista que tem uma linha clara, que é mais rápido também, eles sempre vão dar preferência por isso. Associado com um produto plurimídia, como é o caso de um desenho animado ou um jogo que envolve estilização, desenho animado mais ainda, né? Pensando como executivo, eles vão dizer assim, não, vamos deixar a estética da revista parecida, porque daí o moleque que vai olhar o desenho animado vai olhar esse cara aqui, que tem... É, o cara acaba associando, sabe? Então, nós como velhacos que crescemos lendo o personagem tendo um traço um pouco mais realista e até tramas um pouco mais densas, no momento que a gente pega um personagem que é comercial pra caramba, que tem outras representações em outras mídias que envolvem um traço mais simplificado, eles, como tem um produto que não é um produto que é o líder, vamos dizer assim, que é a caixinha deles, principal, né? Tá dependendo muito dessas outras manifestações de mídia, eles acabam botando esse personagem mais assim. Eu tenho certeza que se o Homem-Aranha fosse um personagem que tivesse uma popularidade muito maior nos games, e o game hoje em dia ele tem uma tendência de ser mais realista, tanto na modelagem quanto na trama, tu teria um Homem-Aranha muito, com um traço muito mais real. E o pessoal lá fora gosta, né? Tem muito elogio pro Humberto Ramos, pelo menos. Quer dizer, você já foi lá fora várias vezes, não sei se você vê muita reclamação, não, né? A mesa de commission do Humberto Ramos sempre tá cheia. É, o que eu já vi certo. De... Tudo opinião... parede dele. O que eu já vi de review... A família Ramos é grande, né? o que eu já vi em vários reviews lá de fora, de sites estrangeiros, é gente elogiando pra caramba a arte do cara e tal. Então o problema é a gente, né? O problema é com a gente. Não é, velho. Não, o problema não é a gente. É que nós temos um parâmetro pro personagem que difere o que o mercado tá esperando hoje em dia, cara. Sinceramente, se a gente fosse pensar no Homem de Ferro, vamos pegar o exemplo do Homem de Ferro. O Homem de Ferro, antes do filme, ele tinha artistas que até não eram tão realistas. Quando entrou, e não tô falando do Greg Land, não tô falando daquela merda, falando do Salvador La Roca, que deixava o desenho mais realista, uma linha clara, né? Por quê? Por causa do apelo do filme, cara. Quando tu pega também o caso do Capitão América, né? Essa época toda que pregressa ao filme do Capitão América, eles estavam trabalhando com o Steve Emptin, com o Luke Ross, com o Jackson Guis, né? Com o próprio Brian Hitch. E aí quando veio a franquia no cinema, eles fizeram aquela experiência com o John Romita, aí já voltou, ficou mais realista o traço. Quer dizer, eles têm a tendência de fazer esse paralelo com o cinema. Como o filme do Homem-Aranha, nós temos um cara que tem um pescoço gigante. É bom ter isso no quadrinho também. Se você for olhar o Andrew Garfield e você pega o Homem-Aranha do Humberto Ramos, existe um paralelo. O Andrew Garfield já é um ator estilizado, né? Exato, cara. Eu acho que ele... Mas eu acho que ele pegou pra se basear umas imagens do Andrew Garfield que ele tinha sido atropelado por um caminhão. Na verdade, ele pegou com o Homem-Aranha interpretando os trejeitos e expressões do Tobey Maguire. Aí, aí. Bom, então, ok, né? Falamos pra caramba já, a gente tá um tempão gravando já. Então, o Daniel, já teve alguma edição que você fez do Homem-Aranha, de algum personagem com a aparição do Homem-Aranha? Nunca. É porque eu adoraria. Eu tava tentando lembrar, eu tava até conversando com o pessoal mais cedo e tal, que eu tenho, já vi várias commissions suas do Homem-Aranha e tudo mais, mas não tem nenhuma edição, né? Mas eu já desenhei o Aranha pra Marvel uma única vez. Quando eu trabalhei com a série de cards Overpower, que a Marvel tinha a empresa de cards, né? Da Topps. Uhum. Ela era detentora dessa empresa. Essa série Overpower tinha vários cards desenhados e pintados com hiperrealismo. E Eu desenhei um card do Aranha quando eu ainda assinava Daniel Orne. Eu não assinava Daniel HDR, Daniel HDR, né? Uhum. E depois disso, eu fiz sets de sketch cards pra Marvel também, mas teve um set do Homem-Aranha, que era o Spider-Man Archives, que era momentos clássicos da mitologia de quadrinhos do Aranha, em sketches, né, em cards em sketch, mas uma revista mensal mesmo, eu não cheguei a fazer. Eu gostaria bastante, até porque eu acho que o uniforme do Aranha, ele é um desafio para todo desenhista, sabe? Eu, quando vou em convenção, por exemplo, que o pessoal me pede sketch, na hora eu pergunto, qual personagem você quer? Ah, eu quero Homem-Aranha. Ah, você quer o uniforme clássico, uniforme preto? Ah, eu quero o uniforme preto, daí eu faço, ufa. Você desenhou um Venom pra mim. Exato, exato. Porque é mais fácil. Mas eu não arrego, cara. Se eu já tive que desenhar um uniforme, sabe, com teia. E esse uniforme, cara, ele é o top do design de uniformes de super-heróis, assim. Se tu fizer uma lista de 10 uniformes mais bacanas, o uniforme do Aranha, do Steve Ditko, ele tá entre os 5, pode ter certeza. Muito bem. E a gente não fez isso no início, eu acho que porque era desnecessário, mas todo mundo deve saber, né, que você é desenhista. Eu tenho uma pergunta, eu posso fazer uma pergunta pra cada um aqui? Eita. Pode. Se me permitem, né? Eu quero saber, cada um de vocês, quem vocês acham que devia desenhar o Aranha que ainda não desenhou? Pior que eu não... Pior que você fez essa pergunta pra gente em um hangout, eu não lembro o que eu respondi lá. Exatamente. Então o mal do Eric tá em todos vocês aí. Não, assim, infelizmente, na verdade eu comecei a... quando eu lia Homem-Aranha quando era mais criança, eu não ligava tanto pra artista, essas coisas, até por causa da idade mesmo e tudo mais, né? Uhum. E eu comecei a conhecer mais personagens de um tempo pra cá, né? Porque eu parei de ler revista em quadrinho durante muitos anos e tal, e voltei. E como eu leio basicamente Homem-Aranha, quase todos os personagens que me vêm à cabeça já desenharam o Homem-Aranha. Personagens não, todos os artistas. Todos os artistas, exatamente. Mas não precisa ser contemporâneo, pode ser até da Old School, Era de Bronze. Eu pensei em um aqui de que eu sou fã, mas nunca desenhei o Aranha por motivos até óbvios, que ele desenhava pra Disney, que era o Carl Barks. Ia ficar massa, cara. Isso é uma coisa quase Peter Parker, o espetacular Presunto Aranha. Se for, nunca fez. Se for olhar sem limitação nenhuma, tem um cara que já fez de forma não oficial, mas que eu gostaria que fizesse algum trabalho oficial pra Marvel, que é o Cafade, o Vitor. Olha aí, sem dúvida. Se tivesse algum trabalho oficial pra Marvel... Ia ficar molhadinho pra caralho. O Cafade, eu sei que ele é mó fã, tô ligado. Então ia ficar bacana. Roubei a ideia de alguém? Foi do Sedante, não? Não. Me veio uma cabeça, mas eu acho que teria que ser uma história bem mais do tipo pesada, assim. E eu nem sei se ele nunca desenhou Aranha, eu que nunca vi nada. Que é o do David Finch. Nó. Eu acho que ia ficar bem interessante. O desânimo do HDR. Nó. Mas ele chegou a fazer o Aranha na história dos Vingadores, não foi? Quando teve aquele o início da fase dos novos Vingadores, não foi? Ah, então, eu não sei. Eu tô olhando aqui, parece que sim. Considera a minha resposta, mas... E o Mônio tá pensando aí? Então, eu não tô conseguindo pensar em nenhum, cara, que... Sério, velho? Eu também tenho dificuldades com perguntas, assim, de surpresa, não me preocupa. Não, mas o problema é que se você pensa em um desenho, um desenhista, o Bobeira já desenhou em algum tempo. Não, vai, fala um... Talvez um que ficasse legal, é que eu não vou lembrar o nome dele, mas o desenhista do Dick Tracy. Chester Gould. Isso, porque ele fazia todos aqueles vilões bem caricatos, cara, de repente fazer o Aranha fica legal também. Boa pedida. É uma coisa bem retrô, né? Seria algo bem conceitual, assim. Seria legal um Homem-Aranha no ar, assim, por ele. O pior é que é verdade. Boa pedida. O Dante chegou a pensar em outra pessoa, você vai ficar naquela mesmo. Eu quero um que não desenhou aquele cara, o Daniel HDR. Ele parece... Ah, eu pensei em falar mais cedo, tipo, de puxar saco e tal, mas beleza, o Dante. Ah, obrigado. Tá fazendo um bom trabalho, inclusive, no, na digital lá do Smallville, mas eu acho que ia ficar bom no Aranha. Obrigado. Eu acho que valeria a pena, cara. Eu curto porque, apesar de eu, na minha lista de personagens, o Aranha tá em terceiro, né? Quem são... então agora fala quem são os dois primeiros, né? É, isso é automático. Primeiro lugar, Surfista Prateado. Ah, então é você? É. segundo lugar, Demolidor. Ah, bacana. E terceiro lugar, Homem-Aranha. Tá bom. É, pelo menos os três são da Marvel, tá bom. Não, ótimo. Eu achei que ele ia falar Super-Homem. Tenho questões... Não, tô falando da Marvel. É, questões pessoais, mesmo afetivas, envolvendo os personagens. E o Aranha ficou em terceiro porque ele foi o primeiro personagem que eu comecei a acompanhar periodicamente, comprando gibi, depois do meu pai ter morrido. E meu pai era colecionador de quadrinhos, eu herdei um bocado de gibis dele. E tinha pouquíssimos gibis da Marvel. E o Aranha foi o primeiro. E o primeiro gibi que eu comprei do Aranha, que eu comprei mesmo, sabe, com o dinheiro que eu ganhei, não pedi pra me darem a revista, eu não ganhei de surpresa, assim. Foi aquela edição Homem-Aranha número 2, que tem ele com a Sonja Gostosa, porque a Homem-Aranha número 2 abriu, né? Apesar de eu ter ganhado da minha avó uma edição da história do Bug Aranha, que eu fiquei horrorizado, pensando, que porra é aquela? Como assim? Uma das melhores coisas ever. Não, depois de muita coisa feita, realmente, Homem-Aranha é top, né? O Bug-Aranha é top. Mas eu não vou fugir da minha pergunta, tá? Eu gostaria de ver o Jim Lee desenhando o Homem-Aranha. Mas não o Jim Lee agora, o Jim Lee dos X-Men. Aí sim, hein? O máximo que eu vi do Jim Lee fazendo o Aranha foi quando ele desenhou o Justiceiro numa história que aparece o Homem-Aranha no gibi do Justiceiro. Saiu até aqui numa... Não, ele só fez a capa. Quem desenhou aquela história não foi o Jim Lee, exatamente, ele só fez a capa. Quando a revista do Justiceiro saiu em formato grande, preto e branca, pela Abril. Era uma revista grande, assim, tipo Espada Selvagem de Conan, sabe? Uhum. Ela saía em preto e branco também. Mas eu gostaria de ver o Jim Lee daquela época desenhando Aranha. Talvez fosse bem legal, sabe? Bom, então, antes de encerrar, Daniel, só faz aí seu jabá. É que eu já não fiz durante o episódio inteiro. Ninguém vai conhecer o Aracnofan e não vai conhecer o Argcast, né? Mas... Já falaram que o meu nome é Daniel Jabá DR, né? É, isso que eu ia falar. Acho que foi o pessoal do Areva que fala que é exatamente, Jabá DR. Exatamente. Mas eu quero convidar todos os Aracnofãs a nos prestigiarem com seu download, seu acesso, para engrossarmos o nosso Media Kit, conseguirmos mais patrocínio para o último episódio do Argcast ou para qualquer episódio da sua escolha, né? Do Argcast, que é o podcast do Dynamo Studio. Você encontra ele em www.dynamo.art.br. É o podcast que eu faço junto com meu amigo Fabiano, professor nerd, que é o maior putinha do Batman. Às vezes sou eu que tenho que lembrar que existe a Marvel Comics naquele podcast. Então ele geralmente foge das pautas da Marvel, então... Mas escutem lá, a gente tem alguns episódios envolvendo o Aranha, inclusive. E a gente também quer convidar vocês a ouvir não só o Argcast, mas ouvir também, assistir o meu canal do YouTube, é youtube.com/DanielHDRArt. Eu costumo colocar making of de desenhos meus lá. Cheguei a fazer um desenho do Venom e outro do Homem-Aranha, tá lá, vocês podem assistir o making of. Mas se vocês também quiserem assistir aos outros desenhos, basta visitar. Não coloquem o Adblocks, por favor. O que paga o canal são os anúncios do YouTube, certo? Então deixem o anúncio rolar, por favor. Eu peço encarecidamente a vocês. Então estão todos convidados para assistirem lá os vídeos, né? E eu quero realmente agradecer aos amigos do Tweepcast. Eu quero agradecer o convite. Quero dizer que eu escuto vocês. Eu gosto muito dos episódios que são retrospectivos, porque, de certa maneira, eu acabo relembrando as histórias que eu li quando eu era moleque, do ponto de vista, hoje em dia, meio sacana de todos nós, né? E acaba sendo muito divertido. E sim, eu escuto o podcast de vocês. Sim, eu dou acesso, certo? Eu não fico ouvindo pelo feed. Ah, então é você. Exatamente. Eu tenho que trocar acesso, né? Eu espero poder em breve promover um crossover entre o podcast. Eu sei que o Magaren é um dos que já andou comentando lá nos nossos episódios. Por isso eu fiz a piadinha do MacGyver, que eventualmente quando a gente lê um comentário dele, a gente chama de MacGyver. Mas eu quero agradecer novamente e elogiar o trabalho de vocês, porque é muito bacana. O Homem-Aranha é um dos personagens que vale a editora inteira. Eu acho que a Marvel é o que é por causa de personagens como Homem-Aranha e por causa de autores que trabalharam com ele, como é o caso do citado Steve Ditko, John Romita Sr. E não vamos tirar o mérito do Stan Lee, porque o Stan Lee é um arqueteiro do caralho, soube muito bem capitalizar isso e tornar o Homem-Aranha um dos personagens mais fodas da Marvel Comics, que por incrível que pareça não tá nos direitos cinematográficos dele, né? Você sabe. Pois é, né? É, merdas acontecem, né? Muito obrigado pelos elogios e queria dizer também que foi uma honra ter você aqui como participante, né? Ter aceito o nosso convite aí de participar no programa tão pequenininho, que é o nosso, mas que tá crescendo aí. É, você é a rede TV, né? A rede TV que mais cresce no Brasil. A